só lamentou. Sozinha eu fui embora viver. Tanto me questionou, por fim me abençoou, estou bem. Maninha só lamentou, sozinha eu fui embora viver. Tanto me questionou, por fim me abençoou, estou bem. E seguindo embaixo dessa benção eu fui. Saí à procura de um lugar pra fazer morada, e aos poucos tudo foi se encaixando, tomando sua forma única de ser. E hoje eu posso dizer que criei asas e voei, e os céus fizeram bem pra mim. Mãinha só lamentou, sozinha eu fui embora. Questionou.